Viva the vida.

uma laranja na falésia. Olhando à minha frente o azul escuro, podia ser um peixe na maré, nadando sem passado nem futuro. Preencher o vazio é tão duro aprender que na vida nada se repete, nada se promete, e é tudo tão fugaz e tão breve. Tão bom pudesse o tempo parar e encharcar-me de azul. Deixar alguém

Volto, não sei, mas penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade. Dizes-me até amanhã que tenho de Nós temos a malha na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Todos nós temos a malha na voz. Oh, yeah, the fire.